Na noite de sábado, equipes do SIAT de Foz do Iguaçu tiveram muito trabalho para atender feridos por disparos de arma de fogo. O primeiro deles foi na rua Capibaribe, 354, local também conhecido como Favela da Mosca ou Jardim Primavera. No local, Rodnes Caio Medeiros, de 18 anos, apresentava duas perfurações por disparos de arma de fogo, uma no tórax e outra nas costas. Ele foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Municipal. O grupamento choque da Polícia Militar esteve no local na tentativa de coletar dados sobre o atirador, mas ninguém soube dar qualquer dica que ajudasse na localização do criminoso armado com uma pistola calibre 9mm. Minutos mais tarde, o SIAT deu atendimento a uma outra pessoa ferida por disparos de arma de fogo. Esta, segundo informações repassadas à Polícia Militar, estaria próxima a uma farmácia quando foi alvo de assalto. Assaltantes, diante da recusa de atendimento à ordem de parada pelos assaltantes, os indivíduos dispararam 3 vezes e acabaram acertando 2 tiros nas pernas do indivíduo identificado como Salatiel da Silva Machado, de 19 anos, que foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos graves, mas sem risco de morte. Os atiradores, que ocupavam uma motocicleta, fugiram em alta velocidade sem serem identificados. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.